Vamos declarar mais uma vez que o nosso maior troféu é ter a certeza que um dia estaremos andando em ruas de ouro ao lado de Jesus. Comeremos do maná escondido. Nos assentaremos à mesa do Cordeiro. Participaremos das bodas do Cordeiro. Quantos aqui estão esperando o maior troféu? Não vou me importar com o importante é o que o meu Deus pensa de mim. A minha vida está guardada onde? Me lembro muito bem de onde Ele me tirou. Um projeto da minha história, Ele assumiu. Na galeria dos vencedores, reservou pra mim e pra ti o lugar. Vitórias e conquistas me fez alcançar. Mas o meu troféu será lá no céu, o abraçar, o resumo da história, o encontrar. Passe a passe, o maior papel é no livro da vida. Saber que o meu nome está escrito lá. E quando os portais da glória se abrir, ter a certeza que Deus irá me chamar. O maior papel é saber que um dia no coro celeste eu irei cantar. Na eternidade será só o começo. Será lá no céu o abraçar e no resumo da minha história o encontrar. Levanta a mão pra cima, salta a voz e canta. O maior troféu é no livro da vida. Saber que o meu nome está escrito lá. E quando os portais da glória se abrirem, ter a certeza que Deus irá me. O maior troféu é saber que um dia solta a voz e louve. Aleluia, para sempre santo, santo eu irei cantar. Aleluia, aleluia, para sempre santo, santo eu irei cantar. Aleluia, solta a voz. Chita canta quando o meu mais, adoro um pouco mais, mas não deixe, oh, o diabo te intimidar, nada te calar, mas vai adorando, vai adorando, vai adorando. Até chegar lá, vai adorar. Oh. Oh. Erga as mãos pra cima e canta. Subindo com asas como o diabo.